Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Uma homenagem a Mário Lago, ele que nasceu em 26 de novembro de 1911. A melhor maneira de ser feliz é fazer tudo com paixão. Se você fizer alguma coisa contrariado, isso não faz bem à saúde. Dá urticária, dá alergia. Por isso, coloco total paixão em tudo que faço. Mário Lago é referência das mais importantes quando o assunto é cultura brasileira. A sua história se confunde com a do nosso teatro de revista, do rádio, do cinema, da televisão, da nossa música, da política, da militância e da boemia. O 78 RPM traz hoje a música, os versos e o pensamento do artista que, ao entrar em cena ao nascer, jamais perdeu o texto. Mário Lago disse certa vez: "Lembram como nasci? Bem que eu não queria, não é verdade? Tiveram que me arrancar a ferros. Até parece que estava adivinhando a merda de mundo que ia encontrar aqui fora. Pois resolvi entrar na briga para acabar com isso." Pra ninguém poder passar, e dizia pros vizinhos: "Vou morar no teu lugar. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá virar. Com pedrinha de brilhante, pra meu bem passear. Que essa rua fosse minha, eu mandava iluminar. Uma luz que eu roubaria, e uma noite de lua. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá virar. Com pedrinha de brilhante, pra meu bem passear. Se essa rua fosse minha, eu mandava iluminar. Uma luz que eu roubaria, e uma noite de luar. Dentro dele eu colocava uma praia com luar, pra vivermos sempre juntos, conjugando verbo amar. Abrindo a edição em homenagem a Mário Lago, ouvimos com Luiz Barbosa "Se Essa Rua Fosse Minha", feita com seu parceiro mais constante, Roberto Martins. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O jornalista João Máximo escreveu: "Mário de Pádua Jovita Correia do Lago teve o nome abreviado para Mário Lago ainda bebê, pois de tão pequeno, o pai não acreditava que ele pudesse suportar o peso de nome tão grande. Filho de família italiana, todos queriam que ele se tornasse um concertista. Mas ao ouvir certa vez o pianista Arthur Rubinstein, com aquela agilidade toda, Mário Lago chegou à conclusão que não seria possível. Seu pai era músico de teatro e, como chefe de família, alertou: não quero que você dê à sua esposa a vida que eu dei à tua mãe. Palavras ao vento. Mário Lago foi ator, roteirista de rádio, dramaturgo, além de compor música popular. Música para o cinema e música para o teatro. Carmen Miranda cantou de Mário Lago e Custódio Mesquita, Sambista na Cinelândia, tema da Burlesca apresentada no Teatro Fênix em 1936. Em tempo. Quando Mário chegou em casa e disse que ia ser ator, a família ficou uma semana sem trocar palavras com ele. Mas nada como viver ao lado daqueles que, num passe de mágica, se transformam em apoio e solidariedade. Palavras de Mário Lago. Mas na minha estreia no teatro estavam todos na primeira fila. 78 RPM. O primeiro parceiro de Mário Lago foi o pianista Custódio Mesquita, com quem criou músicas antológicas. Entre elas, Nada Além e Dá-me Tuas Mãos, ambas lançadas por Orlando Silva. Nada além de uma ilusão. Chega bem e é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor, mentindo, sempre diz, eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma uma linda nos causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Tanta pressa de chegar ao fim, por que terminar o nosso amor assim? Se eu não revelei tudo o que sonhei, e nem tu disseste tudo para mim. Dá-me tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este adeus. Ficou tão triste o luar, vendo acabar o nosso amor. Tudo te manda ficar, dá-me tuas mãos, por favor. As mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este adeus. Ficou tão triste, oh, luar,

você fosse sincera. Oh, oh, oh, arará. Veja só que bom que era. Oh, oh, oh, arará. Se você fosse sincera. Oh, oh, oh, apartamento com porteiro e elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, oh. Para a Rádio Cultura Brasil, Mário Lago contou que Aurora, composta com Roberto Roberti e que você ouviu com Joel e Gaúcho, tinha um sabor especial. Foi a primeira música que ele registrou na Sociedade de Direitos Autorais, que ele e outros tinham fundado e que pouca gente acreditava. Com o sucesso de Aurora no Carnaval, a música serviu para dar prestígio à nova Sociedade de Autores. Antes, você ouviu com Ataúfo Alves, Ai Que Saudades da Amélia. O curioso é que ninguém quis gravar esse samba de Ataúfo e Mário Lago, pois consideravam um samba ruim. Foi por isso que Ataúfo Alves gravou a música. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A história de Mário Lago nesta edição do programa que só toca o que ninguém toca. Pouca gente sabe, mas Mário Lago estudou piano até a adolescência. Por isso, não é estranho encontrarmos músicas nas quais ele assina melodia e letra, como Não Quero Saber e Fracasso. Eu não quero saber quem tu és, de onde vens nem pra onde tu vais. Sei apenas que são tão cruéis os teus beijos, mas beija-me mais. Eu não quero saber qual o fim que terei nos teus braços fatais. Tu és para mim, sou feliz assim, infeliz por te amar demais. Se a mentira nos teus lábios, nos teus olhos te fazer, eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer. Se a mentira nos teus lábios, nos teus olhos te fazer, eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer. Thank you.

Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A edição de hoje destaca a obra do ator, escritor e compositor Mário Lago. Ele que nasceu no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1911. Mário Lago estudou na mais tradicional escola do Rio de Janeiro de sua época, o Colégio Pedro II. Foi ali que se tornou líder da turma em rebelião contra uma medida que determinava que cada aluno levasse de casa a sua caneca para a escola. Primeiros passos na futura militância e no samba. Com seus colegas do Pedro II, tomou contato com a voz de Araci Cortes e música de Sinhô no teatro de revista. Se samba não se aprende no colégio, imagine então os ensinamentos que teve nos cabarés e bordéis da Lapa. Mas como samba e amor não são matérias de exame, Mário foi reprovado na prova final na escolha da profissão. Formou-se em direito, mas atuou pouco tempo. O seu destino era a arte, a militância e a boemia. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor. Covarde, sei que me pode chamar, porque não falo no peito do amor. Aqui na primeira pedra, ia, ia. Aquele que não sofreu por amor. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal. Você pode até sorrir. Perdão foi feito pra gente pedir. Compadre, sei que me podem chamar. Você no calo no pé que é uma dor. Assim a primeira pedra, ai, ai. Me humilhar, mas é, não vai mais. Você pode até sorrir. Perdão foi feito pra quem? Apareças Eu quero até que me esqueças que eu já esqueci a sua voz. Deixa-me só por piedade, feliz na minha saudade, lembrando que houve entre nós aquela velha loucura que só nos trouxe amargura. Não quero mais reviver. Não fiques no meu caminho, procura um novo carinho nesse teu novo querer. Mas não quero que tu penses que é porque ao outro pertences que eu puxo em vão te evitar. Tenho medo, francamente, de te encontrar novamente e novamente te amar. Mas me apareças, eu quero até que me esqueças que eu já esqueci a tua voz. Deixa-me só por piedade, feliz na minha saudade, lembrando que houve entre nós. Outros dois sambas da safra Mário Lago Ataúfo Alves. Nuno Rolan cantou Covardia, o primeiro deles. Orlando Silva, Atire a Primeira Pedra. Em depoimento ao repórter Otávio Ribeiro, Mário Lago afirmou: eu não sou instituição, não me considero instituição. Eu não sou o que você acha que possa ser uma pessoa capaz de opinar, porque eu sou um simples cidadão. E cidadão é aquele que paga imposto, é preso e não dá opinião coisa nenhuma. Não é ouvido nem cheirado para resolver nada. Mas estamos aqui, podemos conversar. Existe, perdida num canto qualquer da cidade, uma rua sem sol e sem felicidade, triste de terra batida, de gente mais triste abatida pelos socos da vida, tão cruel de ganhar. Na rua sem sol ninguém ri, ninguém faz batucada, e até a garotada já esqueceu de brincar. Quem passar parou, e na rua sem sol, só fantasmas a vida deixou. Mas no alto da rua sem sol há uma luz sempre acesa, luz que é sol na tristeza dessas vidas sem sol. É a esperança no sol que amanhã há de vir. Nesse dia de sol, essa rua sem sol vai cantar, vai sorrir. É a esperança no sol que amanhã há de vir. Nesse dia de sol, essa rua sem sol vai cantar, vai sorrir. Com Os Anjos do Inferno, você ouviu de Mário Lago e Rubens Soares, Ela Mandou Me Avisar. Antes, com Ângela Maria, Rua Sem Sol, de Mário Lago e Henrique Gandelman. 78 RPM. Militante político de esquerda, Mário Lago passou por exílio no exterior, perdeu seu emprego no rádio em 1964, mas nunca deixou suas convicções de lado. Tolhido no trabalho, censurado e mandado para a cadeia, ao recordar das tantas prisões a que foi submetido sem razão aparente, Mário lembrou uma cena do filme Casablanca, quando comunicam ao chefe de polícia que houve um atentado contra um oficial nazista e ele determina fleumaticamente: prendam os suspeitos de sempre. Vaidosa de braço dado com outro que te encontrou, e eu relembrei comovido um velho amor esquecido que o meu destino

mas pra mim, cadê que tem? Nora Ney cantou De Mário Lago e Chocolate, É Tão Gostoso Seu Moço. Orlando Silva interpretou Número 1, composta com Benedito Lacerda. 78 RPM. A primeira música gravada de Mário Lago foi feita em parceria com Custódio Mesquita em 1936. Depoimento de Mário Lago a Luiz Antônio Giron. Tivemos a inspiração quando vimos no Hotel Glória uma mocinha da alta sociedade, filha de um político famoso, sentado à mesa com um sujeito bem mais velho que ela. Eu e o Custódio nos entreolhamos. Aquilo era um programa, e a menina estava ganhando um extra naquela noite. A interpretação de Mário Reis fez dela um evento inesquecível. Pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, me desculpe, mas eu vou espalhar. Menina, eu sei de uma coisa que pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, me desculpe, mas eu vou espalhar. Eu sei que você se assustará, porque é uma coisa pra lá de lá. Menina, vá tomando jeito, é impróprio pra menores o que eu sei a seu respeito. Mário Reis cantou de Mário Lago e Custódio Mesquita, Menina, eu sei de uma coisa, sua primeira composição gravada em 1936. 78 RPM. Hoje, homenageando o compositor Mário Lago. Ele foi letrista de Fox, Valsa, Choro, Samba e Marcha. Mais de 100 músicas. Autor de 11 livros e de 30 peças teatrais. Atuou em 18 filmes e incontáveis radionovelas. Na TV, participou de quase uma centena de novelas, minisséries, seriados e casos especiais. Encerramos nossa homenagem a Mário Lago, que costumava dizer: a vida é viciada em mim, só tenho medo de que ela tome uma overdose. Acreditar que algumas vezes não lembres com vontade de chorar. Aqueles deliciosos 4 meses vividos sem sentir e sem pensar. Posso acreditar que hoje não sintas saudade dessa história singular, escrita com as mais suaves tintas que existem pra escrever o verbo amar. Enquanto houver saudade, pensarás em mim, pois a felicidade não se esquece assim. O amor passa, mas deixa sempre a recordação de um beijo ou de uma queixa no coração. Enquanto houver saudade, pensarás em mim, pois a felicidade não se esquece assim. O amor passa, mas deixa sempre a recordação de um beijo ou de uma queixa no coração. Orlando Silva cantou de Custódio Mesquita e Mário Lago, Enquanto Houver Saudade. Mário Lago faleceu no Rio de Janeiro aos 90 anos de idade, em 30 de maio de 2002. E ainda há tempo para eu fazer um convite para você que ouve todos os domingos o 78 RPM. Quer participar do último programa do mês? Então faça o seguinte, ligue para 2182-3222, de segunda a sexta-feira no horário comercial, e peça uma música para ser tocada no último domingo deste mês. Vou repetir o telefone, 2182-3222. Roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem, Carlos Lima, Emerson Ramos e Heitor Cosi. Eu sou a Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.